Galassi Veículos, a revenda completa. Galassi Veículos, compra, vende e troca veículos novos e usados de todas as marcas e de ótima procedência. O melhor negócio com o mais rápido financiamento e prestações que vão encaixar no seu orçamento. O veículo dos seus sonhos está em Galassi Veículos. Rua Duque de Caxias, 574, no centro de Taquaritinga. Telefones 3252-3265 e 3252-4122. Galassi Veículos, há mais de 40 anos no mercado de automóveis em Taquaritinga. Identificação. Rádio Clube Imperial. ZYK671. Ondas médias 1120 kHz. Taquaritinga, São Paulo. Pela internet radioimperial.com.br. JR Auto Center, há mais de 20 anos com qualidade e experiência em motores, câmbios, suspensão, freios, injeção eletrônica, manutenção em direção hidráulica, consertos de centrais e imobilizadores, troca de óleo, alinhamento e balanceamento. E a JR Auto Center com novo equipamento de centrais, aumentando o torque do seu veículo, gerando assim economia de combustível. JR Auto Center, Rua Tomás de Mendonça, número 45, fone 3252-5223. Contabilidade Aguinaldo Mendes. Você está precisando de informações contábeis? Então procure o melhor. Procure Contábil Aguinaldo Mendes. Abertura, encerramento de firmas, INSS de construção civil, imposto de renda jurídica, física, assessoria contábil em geral. Aguinaldo Mendes Contabilidade, bem no centro de Taquaritinga. Rua Marechal Deodoro, 1148. Telefone 3253-2432 ou 3253-2696. As informações contábeis que você precisa, procure Aguinaldo Mendes Contabilidade. As informações do esporte você confere aqui na Imperial, de segunda a sexta, nas duas edições do Jornal de Esportes, num oferecimento de Plano de Saúde da Santa Casa de Taquaritinga. Maiores informações 3253-9230. Plano de Saúde da Santa Casa de Taquaritinga. O melhor plano para você e sua família. Casa das Rações, tudo para o seu pet. Tem o Disque Rações 3252-2227 e 3253-3310. Casa das Ações, a mais completa. Ondas médias 1570 kHz. ZYK 671. Rádio Clube Imperial. Taquaritinga. Rádio para quem sabe o que quer. Você sabe por quê. Imperial. Música. Notícia. Prestação de serviço. Imperial. A primeira no seu coração. Do.

3222-2227 e 3253-3310. Casa das Ações, a mais completa.